Eu quero convidar o Omar, vem aqui, Omar, por favor. Omar vai compartilhar conosco uma palavra. Omar é marido da Zenita, pai do Júnior que está lá, e é da minha célula, viu? Ele é da minha célula. Boa noite a todos. É, eu sou calouro, né? Tô recente aqui. E iniciamos toda a nossa caminhada no encontro, local de operar mudanças. Eu queria fazer um convite a algumas pessoas que já estão programando para ir no próximo, que realmente é um local de gente competente, que sabe como é que ministra todo aquele treinamento. É local que realmente é impactante, como o pastor usa muito esse termo, e lugar de realmente operar mudanças. O pastor pediu para mim fazer um breve comentário aqui. Eu montei um roteiro aqui, porque a minha esposa é muito preocupada, e fala assim, quando você pega o microfone, existe um grande risco. Você vai atrapalhar, né? Bom, eu queria dizer o seguinte, que hoje eu posso afirmar que eu tive muita coragem e operei uma grande mudança na minha vida, partindo daquele local. Então, após o encontro, eu queria dizer que houve, sim, uma grande mudança na minha vida, uma transformação causada na minha pessoa. Eu não creio que não haja nenhum aspecto da minha vida que não foi tocado, principalmente no lado familiar, relacionamento com as pessoas. Então, tudo de importante na minha vida, eu acho que está passando por esse processo. Estou seguro que esse processo está no início, estou sabendo, e que quero crescer. Esse é o meu objetivo. Como eu já disse, eu acho que uma das grandes dificuldades do ser humano realmente é operar mudanças. Isso, tanto na vida religiosa, como na vida do dia a dia. Hoje, qualquer grande corporação, quando ela analisa um currículo, a principal coisa que ela gosta de ouvir é que o indivíduo é altamente capacitado para operar mudanças. Isso é... Não adianta... Tem que falar inglês, espanhol, mandarim agora, mandarim de preferência, e se não for uma pessoa altamente capacitada para operar mudanças, eu acho que o currículo dele já não. Então, isso na vida comum é assim, e eu acredito que na igreja também não é diferente. Acho que um dos ensinamentos que me tocou muito é principalmente saber, nesse momento, um tema que para mim é apaixonante, é o perdão, que me tocou muito, e a rapidez em saber perdoar também, não só falar do perdão. E nesse momento eu vou dizer que dou a permissão a mim mesmo de dizer que a minha vida está sendo operada com muito mais entusiasmo, muito mais alegria do que era antes do nosso encontro. Então, hoje eu afirmo que eu tenho um ato de coragem e estou operando mudança na minha vida. Isso eu queria testemunhar aqui. Queria fazer um convite a todos aí. Eu abri, lendo a Bíblia, estava vendo Isaías 55, que diz, né? Senhor Deus abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde e não me retraí. Isso aí me tocou muito, porque para mim foi um ato de mudança, um ato de coragem. E no Salmo 10:4, que diz... Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Não há lugar para Deus em todas as suas cogitações. E, diante de todo esse quadro, a minha proposta com Deus é cada vez buscar um relacionamento mais íntimo com Deus. De novo, insisto, né, voltando sempre para praticar o exercício do perdão, que é um tema apaixonante para mim. Tenho lido muita coisa sobre isso. E dentro daquilo que foi passado para nós lá, dentro do treinamento, do encontro, uma coisa que me marcou muito foi uma relação que é passado de que tipo de pecado que a gente tem e quer se libertar dele. E a gente acha sempre que, não, que você, quando você vai enumerar na sua mente, então você, quando você olha aquela relação, você percebe que você é um santo, né? Você não tem pecado nenhum, né? E tem um em particular que sempre me atormentou e eu não tinha despertado para ele, que é o pecado da ira. Quer dizer, que nos leva a praticar injustiça, cometer grosserias, dificulta relacionamento e perdemos todo o senso de humildade. Enfim, para encerrar, minha esposa está dando sinal para mim lá, que eu diria que crescer em Deus significa mudar. E esquecer aquela vontade que nos persegue de ter poder e independência, contrariando essa vontade de Deus. Quando eu falo poder e independência, estou falando da criação, que Deus tentou criar um ser diferente do que nós somos. E, pelo pecado, ele teve que dar poder e independência. E cabe a nós saber usar essa ferramenta tão poderosa que é poder e independência. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. Fica aqui, por favor, Omar. Vamos orar ao Senhor. Vem cá, Zenita. Podia vir o Júnior também? Maria? Venha com ela. Eu quero orar com vocês e nós vamos orar com eles, por cada um de nós. Feche os teus olhos e a nossa oração vai ser: Senhor, edifica-nos na tua palavra, dá-nos ousadia, intrepidez, segurança, experiências com o Senhor. Ore nesse momento, levante a sua voz e diga: Senhor, eu quero receber porções do Senhor que aos olhos humanos seria impossível eu me despertar, eu me levantar, eu ser tocado pelo Senhor. Senhor, como foi dito aqui, dá-me esta coragem, esta atitude de coragem, de me abrir. Como foi lido aqui no texto, o Senhor falou e eu não fechei os meus ouvidos, eu me inclinei para o Senhor, eu me arrependi, eu dei ouvidos ao Senhor. Então o Senhor veio e operou na minha vida. Faça isso conosco, Senhor. Faça isso conosco. Nós te oramos, Pai. Senhor, nós queremos não apenas pregar o teu evangelho. Nós queremos ser atalaias com as vidas que alcançamos e que são transformadas pelo teu Espírito. Senhor, que muito mais do que levar apenas uma mensagem falada, que nós levemos uma mensagem vivida, Senhor, nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Em nome do Senhor, nós abençoamos o Omar, a Zenita, seus filhos, abençoamos sua netinha, abençoamos toda a sua história, seu futuro, e, Senhor, o ministério que o Senhor tem para esta família no teu reino, alcançando muitas outras vidas. Em nome do Senhor Jesus, dá a cada um de nós, Senhor, cada dia mais, experiências na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Abra comigo ainda a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 11. A esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. A respeito do que Paulo está falando, ou melhor, o autor aos Hebreus está falando sobre Jesus Cristo como sacerdote, o sumo sacerdote. E ele vem e diz que aquelas pessoas a quem a carta foi endereçada tinham dificuldade de entender aquilo, porque eram pessoas que demoravam a ouvir. Bem, nós sabemos que Se um som chegar no nosso ouvido, dificilmente nós teremos condições de tomar uma decisão e impedir que a gente ouça. Você está na rua, você está no restaurante, você está lá no ambiente de trabalho, e muitas vezes você teria que dizer assim, ó, desculpa, eu sem querer acabei ouvindo. Porque não tem jeito, se o som chegou, acabou, eu ouvi. E não tem jeito de desouvir, né? Não tem jeito de não ouvir. Agora, que expressão é essa que o autor aos Hebreus usa aqui? Vocês são tardios para ouvir. Como que seria isso? Eu falei, você optou por não ouvir naquele momento e ouviu um pouquinho depois. Então, o autor aos Hebreus não está dizendo do som chegar ao meu ouvido, mas de eu dar uma resposta ao que eu ouvi. Nós poderíamos usar a expressão aqui, vocês fizeram ouvido de mercador. Entra por aqui, sai por aqui. É isso que Paulo está dizendo dessa igreja. Olha, vocês não estão entendendo ainda isso que é tão importante, porque vocês são tardios em ouvir. Vocês recebem uma mensagem, vocês vão para a sua semana, para as suas ocupações, e aquilo passa. Se perguntar na outra semana o que foi que eu preguei, tardios em ouvir. E nós não somos, não. Não é isso, irmão? Amém. Amém mesmo. Que assim seja. Mas esta era a realidade daquelas pessoas. Verso 12 diz: com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Essa é realmente uma palavra, uma lambada de Paulo nas costas daquele povo. Que difícil ouvir isso aqui. Já pensou se nós convidássemos aqui um preletor? Pastor, vem aqui, um conferencista, vai na sua casa, janta lá, almoça lá com você, depois ele manda uma carta, falando assim, olha, vocês são uma família muito difícil de ouvir. Eu estive na casa de vocês, vocês são muito desorganizados. O mínimo que nós vamos ter de reação, falou assim, olha, qual que é esse cara? Eu abri minha casa, recebi, dei a ele um jantar, e agora o sujeito manda uma carta para falar mal de mim? Ah, qual que é? É assim. Nós somos assim, irmãos. Você pega um pai e uma mãe e fala assim, ó, seu filho foi muito mal educado. Antes de saber o que foi que aconteceu, quem é o meu filho? Ah, qual que é? Nós somos assim. Nós temos muita dificuldade. Agora imagina essa igreja recebendo essa carta. Alguns dizem que foi Paulo, não tem certo o autor dessa carta, mas alguém escreveu a carta para os hebreus, e os hebreus, a igreja que se reunia com os hebreus, formada pelos hebreus, os judeus que estavam se convertendo, essa igreja, eles devem ter lido, e alguém da igreja deve ter levantado, vou embora, não aceito isso. Que coisa pesada, vocês tinham que ser mestres, e não são, estão tomando leitinho, vocês são crianças. Como é que eu me comportaria? Como é que você se comportaria se alguém virasse e falasse para você assim, você, pelo tempo decorrido, já era para ser mais sábio, mas você ainda é uma criança. Como é que nós procederíamos? Se isso for verdade, o mais certo é que nós procederíamos fazendo biquinho, birra, esperneando, igual uma criança. Que isso? Alguém vem falar da minha vida? Alguém vem falar de mim? Alguém vem me apontar? Nós precisamos de muita humildade. Nessas duas últimas semanas da célula, nós estudamos sobre humildade e exaltação, como Jesus ensinou a que sejamos humildes. Como é difícil ser humilde, manso, mas essa é uma característica de Jesus que precisa estar em nós. E eu imagino que é possível, alguns que receberam essa carta devem ter tido uma reação muito grossa, como alguns devem ter tido uma reação de humildade. E para nós aqui, talvez seja mais fácil, porque como a carta parece que não foi endereçada a nós, nós podemos, de leve, só extrair o ensino. Então eu queria que você aproveitasse que aparentemente a carta não é para nós e que nós juntos extraíssemos só a lição. Decorrido o tempo, já era para vocês serem mestres. Primeiro, essa expressão nos diz que caminhando com o Senhor e o tempo passando, nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos crescer. Nós, como pastores, os líderes de célula, os professores, nós estamos trabalhando, ensinando, compartilhando a palavra com uma visão, um propósito, que cada um que recebe cresça. Já pensou você ensinar uma criança durante anos e ela continua usando fralda? E ela continua tomando leitinho, papinha? É uma frustração para o pai, e não precisa ser muitos anos. Com 3 anos já é o suficiente para você exigir da criança um mundo de outros procedimentos, atitudes, comportamentos de maturidade. Então nós podemos aprender nesse texto que quando caminhamos com o Senhor verdadeiramente, haverá crescimento. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga-lhe, Deus providenciou crescimento espiritual para você. Em nome do Senhor Jesus. Você sabia que provavelmente todos os nossos problemas pessoais e familiares são fruto de imaturidade espiritual? Nós corremos atrás de soluções para as nossas questões pessoais e familiares, porém, a solução real está em crescermos espiritualmente. E o crescimento espiritual, ele não é uma opção, ele é uma necessidade minha e sua. E esse texto nos mostra que quem anda com Deus vai crescer espiritualmente. Decorrido o tempo, já deviam ser mestres. Podemos usar a expressão, decorrido o tempo, eu serei mestre. A palavra aqui no grego é discipulador, instruidor, aquele que compartilha a doutrina, alguém que tem algo sólido dentro do coração e compartilha a doutrina. Eu não tenho dúvida que eu poderia chamar muitos outros aqui, talvez todos aqui, para virem aqui como o Omar veio e dar um testemunho e testemunhar de que uma caminhada com o Senhor, por pequena que seja, é o suficiente para nós termos aprendido algumas coisas que vão se tornando doutrina de Deus dentro de nós. E quando nós formamos doutrina de Deus dentro de nós, nós temos facilidade de transmiti-las. Esta é a expressão mestre aqui. Não está falando de um catedrático, ou não, está falando de alguém que com o passar do tempo foi se alimentando e tem condições de transmitir aquilo que está aprendendo. Decorrer do tempo, já deviam ser mestres. mas é necessário que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então aprendemos uma segunda coisa aqui. A qualquer momento, se eu quiser começar a crescer espiritualmente e usufruir deste crescimento espiritual, basta eu começar a estudar os princípios elementares dos oráculos de Deus. É uma expressão até muito bonita, muito pomposa, que pode ser substituída por uma expressão simples. Basta eu começar a estudar e pôr em prática a Bíblia. É um desafio para mim e para você. Eu quero, Senhor, crescer nisso daqui. Mas vocês não desfrutam disso, porque ainda necessitam de leite e não de alimento sólido. Estava conversando com uma pessoa esses dias, e essa pessoa estava buscando um conselho para uma dificuldade que estava enfrentando devido a algumas pressões. E entendendo o contexto daquela pessoa, eu tive que dizer, bem, estas pressões, elas precisam existir na nossa vida. Se nós não tivermos algumas pressões, nós não avançamos. Nós nos acomodamos. Deus precisa fazer algumas coisas à nossa volta para a gente ser pressionado a tomar algumas atitudes, porque a nossa natureza é de deitado em berço esplêndido, né? Ah, eu vou ficar deitado aqui, ai, está tão bom assim, meu cantinho, né? E o Senhor, de vez em quando, Ele aperta as coisas para gerar uma pressão. E nessa linguagem do autor aos Hebreus, é como se você estivesse acostumado a deitar na rede e se alimentar de canudinho. Nem faço força. E de repente no canudinho vem caroço de feijão. Entupiu, troca para mim. Eu não quero ter que fazer esforço. Não, a partir de hoje você vai ter que comer grãos de feijão. Ah, mas eu estou acostumado a leitinho, todinho e mingauzinho. No dia que eu quero, eu vou. No dia que eu não quero, eu não vou. E eu gosto daquela palavrinha assim, bem legalzinha. Mas, de repente, o Senhor permite que venha uma certa pressão. Eu vou colocar hoje no seu prato, não mingauzinho, eu vou colocar um feijão tropeiro. O Senhor quer que eu e você sejamos confrontados com uma palavra mais sólida, para que a gente não fique o tempo inteiro só tomando leitinho, porque quem fica a vida inteira só tomando leitinho não cresce. O tempo passa, deveriam ser mestres, sábios, discipuladores, vitoriosos, e não são, porque ficam só no leitinho. E o autor aos Hebreus vem e diz: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas. Olha essa expressão. O alimento sólido é para aqueles que têm pela prática as faculdades exercitadas. Você sabe estudar a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Se você pegar a sua Bíblia para me mostrar, ela está marcada, grifada, ela está não desenhada, não colorida, mas estudada. Você busca, eu quero saber desse assunto. A Zenita fez questão de dizer assim: eu não ajudei o Omar a achar os versículos. E realmente foram dois versículos assim maravilhosos que foram encontrados no meio de uma Bíblia de 66 livros. O Espírito Santo nos ajuda a começar a exercitar as faculdades. A expressão é esta: exercitar as faculdades. Aqueles que pela prática tem as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Eu quero desafiar você, irmão, a nós orarmos por isso na nossa vida. Eu quero crescer espiritualmente. Não se constranja. Há um tempo de tomar leite. E até hoje eu tomo leite. É tão gostoso tomar leite. Quase todo dia a Dani põe leite, põe Nescauzinho lá em cima no leite. Todo dia de manhã minhas meninas tomam leitinho. Isabela toma leite, Isabela? Toma leite também. Vamos sempre tomar leite. Vamos sempre. Ah, que dor no coração um crente que passado o tempo diz, eu não, negócio de tomar leite, eu não quero mais. Isso aí é coisa, eu já aprendi, já sei. Não, irmão, a vida inteira nós vamos precisar de coisas simples e elementares da vida. A vida inteira. A vida inteira nós vamos estudar sobre pecado, sobre salvação, sobre os fundamentos da vida cristã. Mas isso não pode ser só leitinho a vida inteira. Eu quero crescer, Senhor. Decorrido o tempo, eu quero ser mestre. Eu quero enfatizar que essa expressão mestre aqui não diz respeito à minha capacidade, que eu agora já sou mestre. Diz respeito a alguém que tem a doutrina de Cristo consolidada no seu coração e pode doutrinar outros. Eu quero isso, Senhor. Eu desejo isso para você, irmão. Porque esse é o único caminho para nós vencermos qualquer questão da nossa vida. Crescimento. Uma expressão tão maravilhosa aqui do Omar. O tema do perdão pelo qual eu sou apaixonado. Isso é o quê? Isso é uma doutrina que está sendo construída dentro de nós e pode ser compartilhada. Eu quero orar com você. Primeiro, há um tempo de tomar leite. Nasceu de novo, você vai ter um tempo. E é interessante que os irmãos que estavam aqui conosco, Joshua e o Maisel, eles estavam dizendo, eles falaram algumas vezes aqui, não sei se você percebeu, que são quantos anos? Que a Bíblia diz que o tempo de maturidade são 3 anos. Eu tenho que estudar para saber onde está escrito isso. Onde está escrito isso, que o tempo de maturidade é 3 anos? Paulo demorou 3 anos para a sua primeira viagem missionária. Mas eu entendi o que esses irmãos estavam dizendo nesse texto aqui. Porque com 3 anos, você não precisa dar leitinho, você pode dar alimento sólido, feijão, carne para o seu filho. É verdade, irmão. Outro dia alguém falou assim, não, porque eu sou novo. Novo? Quantos anos? Eu já tenho quase 5 anos de convertido. Não. Você não é novo, não. Você está crescendo no Senhor e nós tomamos como referência máxima alguém que depois de 20 anos de crente faz uma oração bonita, canta uma musiquinha, ai, parece crente, mas de repente não sabe nem os fundamentos básicos de libertação, de discipulado, é só um crente que depois de 20 anos continua tomando leitinho. Muitas vezes esse é o nosso referencial. Mas o Senhor quer que tenhamos outro referencial. Novos convertidos, que com 1 ano, 2 anos, já estão ganhando vidas, ganhando vidas, ganhando vidas, ensinando, doutrinando, cheios da presença do Senhor. Quarta-feira passada, os irmãos contaram, lembra aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Índia. Foi ou não foi? Mas eu não, eu ir para a obra missionária, eu pregar, eu abrir uma célula, eu falar de Jesus, eu ganhar vida, não. Com 3 anos, alimento sólido, já devia ser mestre, e não são. Mas eu quero orar com você, para nós colocarmos diante do Senhor. Senhor, talvez esse seja o meu tempo de tomar leite ainda, nenhum constrangimento por isso, irmão. Nenhuma mãe chega ao seu nenenzinho de 6 meses e fala assim: não é possível, menino. Chega de leite. Oh, não é possível. Aqui, ó, feijoada para você aqui. Não. Mas há um momento da nossa vida que não diz respeito a 3 anos de crente, 3 anos cronológicos. Diz respeito a um momento da nossa vida. Pode ser hoje, Márcia. Hoje. Hoje eu me aproprio, Senhor, de uma verdade. Eu vou entrar numa outra dimensão. Eu vou começar a me alimentar com alimento sólido. Eu quero crescer. E nós vamos orar por isso, irmão. Eu quero crescer espiritualmente. Ah, mas sabe o que é? Eu quero ir em casa, não conto problema. Aí eu quero, minha família, Não, eu quero crescer. Deixa tudo em segundo plano. E põe um propósito. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente. Não corra atrás de mais nada nessa vida. Não ponha nada em prioridade. A não ser, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ter autoridade. Eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero ter o que ensinar, porque estou vivendo. Eu quero isso para a minha vida. E isso será, para cada um de nós, motivo de vitória em todas as áreas da vida. Você crê nisso, irmão? Se você crê nisso, fecha os teus olhos. Eu quero orar com você e liberar sobre a sua vida uma palavra profética de crescimento espiritual. Nós não vamos poder nunca avaliar ninguém. Fulano ainda está tomando leitinho, ciclano já podia ser isso. Não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos julgar ninguém. Mas hoje, eu e você podemos orar e dizer: Senhor, eu não quero passar mais tempo do que deve tomando leite. Eu quero crescer. Cada missionário ousado em algum lugar deste mundo, um dia foi um neném tomando leitinho. Um dia foi alguém que nunca imaginou que poderia servir ao Senhor com tanta ousadia. Então, nesse lugar aqui, se você é ousado, você foi escolhido. Se você é tímido, você sabe que é assim que começa os que são ousados. Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero conhecer a tua palavra. Eu quero estudar mais a Bíblia. Eu quero estudar os temas. Eu quero estudar cada assunto. Eu quero estar na escola de discípulos. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero dar testemunho na célula. Eu quero falar de Jesus lá com os meus familiares. Eu quero ter ousadia, esse espírito de coragem que o Omar mencionou aqui, de chamar meus familiares, de falar para as pessoas no trabalho, proclamar no trabalho, declarar, testemunhar. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero vencer toda a fortaleza do maligno na minha vida, na minha mente, todo medo, toda vergonha, toda timidez. Eu quero ser alguém intrépido, ousado na tua palavra, crescendo espiritualmente, te agradando, te honrando. Eu quero. Ore ao Senhor neste momento. Pai bendito, nós te oramos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Tu tens nos dado aqui, neste culto, uma oportunidade de crescermos espiritualmente, te servindo, recebendo vidas, recebendo pessoas que ainda não conhecem o Senhor como Senhor e Salvador. Senhor, nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos pôr em funcionamento os dons, as dádivas, o depósito, o conteúdo, os talentos que o Senhor já nos deu, e nós queremos pôr isso em prática, Senhor, e exercitar, porque é pela prática que nós desenvolveremos as faculdades e discerniremos todas as coisas. Eu me aproprio disso. Se você concorda com essa oração, eu te convido, fique de pé nesse momento e levante a sua voz e diga: Senhor, eu me aproprio disso em nome do Senhor Jesus. Levante a sua voz e não pare de orar e declare isso: eu me aproprio disso, Senhor. Eu quero crescer com dons ministeriais, eu quero crescer em autoridade, eu quero crescer em frutos, eu quero crescer nos meus desafios pessoais, eu quero crescer nos meus desafios familiares, eu quero crescer em todas as áreas, toda timidez, toda vergonha, todo complexo, toda limitação, todo medo. Senhor, isso eu vou lançar fora da minha vida, e eu quero ser ousado. Eu quero saber quem eu sou em Cristo. Eu quero ter intrepidez, eu quero ter confiança, eu quero servir ao Senhor, eu quero falar do Senhor, eu quero abrir a minha boca, eu quero ser sábio, eu quero ser conhecedor da tua palavra, eu quero crescer, Senhor. Obrigado pelo leitinho, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, Senhor, desde o início, mas Senhor, eu quero um alimento mais sólido. Senhor, eu quero nessa semana experiências mais fortes com o Senhor. Eu quero. Ore a Ele, declare isso em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Senhor. Ó Espírito do Senhor. Senhor, eu libero em oração, em uma ministração profética sobre a vida dos meus irmãos, espírito de ousadia. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, o Senhor nos deu um espírito de intrepidez, de ousadia. Então, Senhor, dá-nos despertamento para não continuarmos nem um dia mais com o mesmo alimento de hoje, mas crescermos espiritualmente. Eu quero conhecer os fundamentos, eu quero conhecer os preceitos dos oráculos do Senhor, os fundamentos elementares dos oráculos de Deus. Eu quero conhecer todas as coisas acerca da tua palavra, Senhor, do teu reino, do teu mundo espiritual. Eu quero, Senhor, em nome do Senhor Jesus, dá-nos isso, Senhor. Encha-nos da tua presença, sim, Senhor. É o que nós oramos ao Senhor, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome do